Periferia, que desde o início dos tempos só passa agonia. ninguém, nada faz pra ajudar esse povo. Que eu já disse e repito, estão pedindo socorro. Nós estamos de volta, não vamos ficar calados. Periferia, ladrão, estamos revoltados. A esse sistema, cuidado, é nós chegando. Ouça nossa ideia e vão se preparando. É só maluco lado a lado defendendo o povo. Eu já cansei de ouvir pedidos de socorro. A esse sistema, cuidado, é nós chegando. Ouça nossa ideia e vão se preparando. É só maluco lado a lado defendendo o povo. Eu já cansei de ouvir pedidos de socorro.